O Escolha Livre conversou com a professora Carla Loureiro sobre um projeto envolvendo alunos do quinto ano e a criação de podcasts em software livre. Carla, você poderia falar um pouco sobre como os podcasts foram criados com a participação dos alunos? O projeto é pautado numa perspectiva de educação em direitos humanos, uma perspectiva ativista que incentiva o empoderamento, autoria, produção colaborativa, pelo que chamamos de uma ideia de uma escola hacker. E foi nesse contexto desse projeto que começou a surgir a ideia de eu trabalhar com as crianças a proposta de fazer um podcast com a turma. A ideia inicial que me motivou era ampliar as possibilidades de participação das crianças na escola. No caso específico da participação das crianças no planejamento, na efetivação de um podcast, eu acredito que essa possibilidade poderia ser reveladora dessa participação mais ativa, né? Pois estaria criando na sala um espaço onde seria possível refletir, discutir, pôr em prática os direitos das crianças, que é uma perspectiva do projeto, através de dimensões que para mim são super importantes no fazer pedagógico, né? A criatividade, a responsabilidade, o engajamento e trazendo como pano do fundo as culturas infantis, na medida que elas escolheriam os temas que elas gostariam de falar. A definição desse podcast veio também da forma como eu vi que as crianças estavam atuando nas redes, através de páginas de YouTube, com ensaios de ser YouTubers, né? E eu pensei que usar o podcast como essa forma podia fazê-las repensar de como elas estavam atuando nesses espaços. O trabalho, a gente começa com as crianças escolhendo temas, com oficinas que proporcionavam que elas aprendessem cada etapa necessária para produzir um podcast, porque aí, no caso, informação era fundamental. Então, elas tiveram oficinas de coleta de informação e apuração jornalística, de texto radiofônico, da produção do texto, de locução. Isso tudo com apoio também de alguns estudantes do curso de jornalismo, né? A gente também discutiu com ela hospedagem, armazenamento e circulação. Para esse trabalho, a gente escolheu usar como editor o Audacity. E todas as gravações foram feitas a partir dos celulares que as crianças tinham. A escolha pelo software livre alterou sua dinâmica e perspectiva de trabalho? Acho que para pensar as escolhas em relação ao software livre, acho que a primeira coisa é que isso não é minha especialidade, né? Eu sou uma professora em processo de construção no uso do software livre, né? Então, minha visão é um pouco parcial, é do lado de quem começa a usar e começa a pensar, não de especialista, né? Tanto que, no princípio, a minha preocupação em usar o Audacity e usar os próprios celulares das crianças para gravar foi de que pensando que as crianças poderiam usar isso em casa, que elas não tivessem que, isso aqui não dá para fazer em casa porque eu tenho que pagar uma plataforma. Não, que elas pudessem usar, que elas sabem que dá para baixar e dá para usar no computador e editar, se elas quisessem experimentar isso. Também fiquei pensando que se outros professores tivessem acesso a essa experiência, eles pudessem olhar e pensar, opa, isso é possível, né? Eu preciso de um programa livre, os celulares dos alunos, né? Eu acho que isso é possível. Foi daí, no início, a minha escolha. Mas, aos poucos, a minha vivência no projeto, conhecendo e compreendendo mais um pouco o universo dos softwares livres, eu fui refletindo que isso seria uma possibilidade também de pensar que a educação e a minha prática como professora pudesse cada vez mais incorporar os conceitos e a filosofia do software livre, né? Aí, tentando compreender a minha sala de aula também como espaço de criação, de colaboração, de generosidade, de comportamento, desses princípios, digamos, do software livre. Qual a importância do software livre e recursos abertos, considerando o nosso atual cenário de educação remota? Eu tenho pensado muito em termos de potencialidade, é a oportunidade que a gente tem agora de discutir e explicar para as crianças e para as famílias por que dessas nossas opções de uso de software livres e abertos, né? fazer algum contraponto com o que algumas redes têm feito, em relação a escolher softwares, que estão sendo anunciados como gratuitos aí, né, para as redes, como o Google for Education, Edmundo, Plural, né? Explicar para os pais que tem contrapartidas ocultas, que na verdade esse gratuito não é tão grátis assim, né? Na verdade, eles são pagos com os dados que todo mundo, todos os alunos e os pais estão botando lá dentro. Eu acho que essa é uma oportunidade, vejo também como uma oportunidade de um momento difícil, tirar uma oportunidade. Então, eu acho que muito mais do que alertas. Eu queria muito assim que esses pontos que eu levantei fizessem outros professores a pensar, levassem outros professores a pensar que, poxa, nunca tinha pensado desse ponto de vista. Quem sabe, né?